pouco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo. Começa agora, Omelete Nats. Olá, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Todo mundo imitando Paulo Henrique Amorim. Não é imitação do Roberto Carlos essa? Não, essa Paulo pra Henrique mim Amorim. É Paulo Henrique Amorim. Ah, porque ele, a frase dele, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa sorte. Ele fala assim no programa que passa na Record, que ninguém vê. Programa, mas é um bom programa passado a gente teve uma sessão de imitações, aí o Thiago Romariz não participou. Quem é a sua especialidade? Quem que você imita, cara, quem bem, que eu Thiago? Imito? Não, nunca parei pra pensar. Não tem nenhuma grande imitação. Aquela bosta entrou na edição do programa da semana passada. A gente percebe que o Érico não escuta o programa. Nunca ouvi. O Érico não escuta mesmo. As pessoas abordam ele e falam, também... É, tava falando do pinto do seu cachorro. Falei, onde eu falei isso? Falei, não, no Omelete Nights. Caralho, o cara me encontrou hoje na rua. Tava esperando pra atravessar a rua com o Gabagu. Cola o cara do meu lado, começa a apontar o Gabagu. Fala, achava que fosse maior, hein? Falei, o quê? Meu cachorro maior? Tipo... Maior do que isso já? Já é enorme, já é bem maior que um bulldog francês. É maior, ele é grande pra raça. Cara, não, o pinto dele. Eu falei, cara, desculpa. Isso aqui. Que é isso? Que conversa? Que é isso? Esse assunto estranho. É, daí o cara. Não, achava que o pinto dele fosse maior. Eu falei, quando que você viu o pinto dele antes pra achar, ter algum tipo de projeção sobre o tamanho do pau do meu cachorro? Cara, não, eu ouço o Omelete Nights. Aí eu olhei pra cara dele, assim, com aquela cara de interrogação, falei... Continua que sem bom, saber, porque né? Eu não, e eu não lembro o que eu falo nesse programa, então... tipo, que bom, caralho, sim. Você falou do pau do seu cachorro, eu falei, ah, tá, aí eu lembrei. Leitores do Omelete tem uma... São curiosos, assim, tipo... Eu não tenho um negócio que eu acho mais estranho do que eu estar em algum lugar e eu tô lá, tô sozinho e tal, e checo meu Twitter e tá assim, Érico Borgo está aqui. Sabe? Pô, puta que pariu, fala oi pra mim então, entendeu? Tipo, não fica me olhando e tuitando, olha, eu tô olhando pra você. Faz, caralho, tipo, isso é muito estranho. É muito estranho, não faça isso. Não faça isso, o Érico não é a Kim Kardashian, entendeu? Que você fica apontando, fala, olha ela ali, a mulher da pode bunda. Pode falar comigo. Caralho, Kim Kardashian. E minha bunda é muito melhor que a da Kim Kardashian. Ah, a Kim Kardashian. É porque a sua natural, a dela é manipulada, né? Você acha que é manipulada? Você acha que não é de verdade aquela bunda? Eu acho que tem implante de daquelas coisas lá. Não implante de silicone, né? Mas implante de gordura, que tira a gordura de uns pedaços, nossa, bota no mas outro. É, velho, que será? Bunda gigante. Mano. Acho que sim, a Chloe, a irmã dela, tem implante na bunda. Mas já era, a bunda dela já era daquele tamanho, já era grande. Desde daquela sex tape. Desde sabe, a sex tape você assistiu? A sex tape dela eu vi. Mas não. A bunda dela não é novidade, você viu, né? A sex tape, Thiago? Não, não é novidade. Ela sempre tira, fotografa no, com a bunda. Você não viu de a fora, sex tape assim. De Kim Kardashian? Não. Kim Kardashian ficou famosa por causa da sex tape. Não, eu sei, mas eu nunca vi. Mas tem eu gostei da capa da Paste. Tem a gente YouTube? Tá falando da capa no da Paste Magazine, que ela saiu pelada lá, tava toda cheia de óleo, e com aquele meio vestido da Holly Golightly, né? Do bonequinho de luxo. Ela tava vestida de temaki, né? Ela tá vestida. De temaki, é. Ela tá vestida? Temaki de bunda. Ela tava de temaki. Caralho, eu vi ela pelada. Eu só vi ela pelada. Não, ela tava com um negócio preto, que é um vestido igual o da Andrew Rapper no e com a bunda bonequinho pra fora? De luxo. Com a bunda de fora. Eu juro pra você que eu não vi o vestido. Eu também não vi o vestido. É porque tem várias fotos. Tipo, ela tava com um troço preto embaixo, né? Cara, eu não acho nenhuma novidade a bunda da Kim Kardashian, porque ela mostra há muitos anos, né? É, mas uma bunda daquela é sempre legal ver de novo. Não, eu começou, acho que, começou né? com a bunda dela, né? Tudo começou então, com uma penetração. Mas eu queria que ela fizesse aquele... uma coisa diferente. Na verdade, não é que ela mostra a bunda, né? É uma questão, assim, de física. A gente sabe pelos filmes do Christopher Nolan, tem os astros, eles atraem. Tem a questão de gravidade, força gravitacional. Um astro dessa magnitude, ele tem todo um campo gravitacional, né? E ele tá quase fazendo aquela implosão, tá quase virando um buraco negro. Lá no centro tem uma massa, lá no centro tem um buraco negro. Tem um buraco negro. E ele, pode ser que um dia a massa do buraco negro dela, é que teve aquele rapaz lá, já andou, né, testando o buraco negro dela, no vídeo, no vídeo mostra. Ele conseguiu chegar? Ele chegou. É difícil chegar ele ali. Chegou, ele o chegou. O vídeo que ele a NASA chegou. Teve acesso. Aquele vídeo pelo qual ela ficou famosa, ele mandou uma sonda já pro rabo do cometa. A Rosetta. Mandou a Rosetta. Ele entrou na Rosetta. Na verdade, a Rosetta ali é o inverso. Ele entrou na Rosetta com a sonda e pesquisou. Aí, ela ficou famosa. Tá. Foi assim que aconteceu. Aí, então, existe lá, ele sentiu a massa gravitacional que pode ser... Num futuro próximo, isso pode acontecer, é um fenômeno da astrofísica. Pode ser que aquele pequeno ser consiga sugar Força gravitacional do buraco negro pode ser tão grande que a bunda de Kim Kardashian vai implodir, vai entrar pelo cu. Será que exatamente. O tempo passa mais devagar perto da bunda da Kim Kardashian? Que é o efeito que acontece nas pequenas anãs. As pequenas anãs também. A Kim Kardashian é uma pequena anã. Sim, eu acho que sim. Você já pensou, o cara vai ter... Sabe por quê? Nunca vão ter ejaculação precoce, então. Sabe por quê? É muito importante. Isso eu ouvi dizer que tem uma... Você não alcança, Thiago. Ninguém é dessa sala não. alcança. Mas se você chega perto da bunda dela, igual Interstellar, você... Sim. Você tem um... Fala português. Interestelar é o nome desse filme. Interestelar. Segundo Interestelar, perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar, sim, né? Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu li relatos que a mulher que faz a depilação de Kim Kardashian tá com as mãos velhas. Porque ela passa muito tempo ali perto. E aí... envelheceu, mas envelhece só a mão, porque o rosto tá longe, tá lá, não põe a cara perto, né? Exato, ninguém, é a questão a depiladora do campo gravitacional não precisa, mesmo. É o campo gravitacional, ela pode ficar longe e a mão vai perto. Na verdade, então o campo ela tá eletromagnético. Com aquelas manchas de velho na mão, só na mão. Que sabe? Isso, hein? Tá vendo? Quando que, nossa, Kanye West... Porque chegou muito né? perto. A física explica. Sim, o pau daquele cara pau. Que comeu a Kim Kardashian lá naquela sextape aparentemente caiu. Tá todo enrugado o saco dele. O saco dele ficou todo enrugado, é verdade. Ah, omelete Nights. E a sonda, hein? E a sonda que pousou no cometa? A Rosetta? E a Rosetta? Vamos só se fala dessa da sonda. Rosetta, olha, né? A sonda, eu acho que é armado de novo, tá? Que nem o pouso na Lua lá, que foi filmado pelo Kubrick. Porque pousou no cometa... E foi o Nolan que filmou esse, então. E tiraram uma foto da sonda, né? Como é que... Quem que tava no cometa pra tirar foto da sonda? Já tirou uma foto lá da sonda? De onde tiver essa foto? Mas se tivesse uma foto, seria uma selfie. Seria a selfie da sonda. Mas a sonda não vai com mais de um aparelho, né? Selfie da Rosetta. Eu acho que eles devem ter um cara que não é astronauta, ele não deve ser formado, mas ele é fotógrafo, ele é formado em fotografia. Ele vai sempre nas viagens espaciais pra tirar essas fotos, né? Mas é não tripulada e vai... Ele não é tripulação, é isso? Ele não conta como tripulação porque ele é só o fotógrafo. Ele não conta nem como acompanhante. Ele vai amarrar do lado, assim. Ele vai do lado de fora do cometa. Ele vai do lado de fora, tá certo. Aonde que tá esse cometa mesmo? Faço a menor ideia. Mas não vai passar por aqui, nem nada disso, não? Eu acho que não. Agora eu fico pensando, a coitada da Rosetta demorou o quê? 10 anos pra chegar lá. 10 anos pra chegar no cometa. Imagina se tivesse errado o pouso, né? Imagina se tiver... Poderia ter dado muita merda. Caralho. Ah, errou. Putz. Mais 10 aninhos. Pousaram. Então, e aí vai ver o negócio, uma porrinha de pedra lá, cinza. É, então, e aí você finalmente, depois de 10 anos, muita pesquisa, muito dinheiro gasto e etc., você vai e consegue pousar a porcaria da sonda no cometa e ela tira a foto de uma pedra. E acabou. Acabou. Vai todo mundo pra casa. Mas isso é ciência, Dani. Acabou. Quando eu vi Interestelar... Interestelar, esse é o nome do filme. Não é muito no futuro, né, o filme. É tipo 20 anos, né? Sei lá. É pouco tempo no futuro. Aliás, uma das melhores coisas que eu gostei do filme foi como eles explicaram o apocalipse, no caso, né? Como o mundo tava acabando. Gostei, porque eles não explicam muito, né? Simplesmente é uma poeira que vai matando as plantações e a comida. Eu achei já legal. Foi, tá, acabou o quiabo no começo. Foi, eu acabo falando, quiabo. Acabou o quiabo. Foda-se. Sobrou milho. A primeira comida que tinha que acabar mesmo. Imagina, é só acabou pamonha. No Brasil ia ser só pamonha. O povo ia comer só pamonha. É a última plantação do quiabo. Do not go gentle into that cabo. E aí ele, tipo, eu vi que as naves, quando tá o foguete lá, você fala, cara, igual, quase igual o foguete que a gente vê hoje aqui da NASA, sabe, igual, só que aí quando eles soltam aquelas outras navezinhas, aí vira Star Wars, né, tipo, quando ele vai embora ali do planeta da onda lá, onda, olha a onda. E aí eu falei, caralho, a gente nunca vai ver uma nave dessa aí. Já que estamos falando de Interestelar, eu tenho algo a dizer sobre esse filme, porque eu vi esse filme. Tá melhorando a sua frequência de ir ao cinema, hein? É. Fico que meu pai pagou, né? Porque eu não ia pagar R$80 pra assistir aquela... Você viu na IMAX? IMAX. Queria dizer que o Nolan, ele fode a vida das pessoas, né? Ele fode a vida das pessoas? Ele fode a vida das pessoas. Primeiro que tem 4 filmes num só. Caralho. Quais são eles? Eu não posso dar spoiler. Vamos enumerar. Aqui. Não, pode dar. Ah, pode dar. Não tem problema. Eu quero saber quais são os seus 4 filmes num só. Ó, tem um filme... Que é o filme da ecologia lá, que acabou o mundo e a poeira, certo, tem a poeira. Esse filme. Tem o filme... Que o menino avisa, né? Tem uma hora que ele tá tossindo e fala, é a poeira. Fala, ah, ainda bem que ele avisou que é a poeira. Por que você tá tossindo assim? É a poeira. Então, tem esse filme aí da ecologia. Aí, tem um filme pra cada planeta que eles vão... Eu já perdi a conta, porque eu não sei quantos dias, já esqueci. É tipo fase, tem a fase da água, a fase do gelo, eles chegam lá no planeta do gelo. Então, aí tem esse filme. Aí tem um outro filme também do outro planeta. Aí tem um filme que quando ele volta, que eles estão lá... quando ele sai do planeta... aquilo ali é outro filme. Ah. E tem o filme da Anne Hathaway. E que mais? Acho que tem... e tem um filme do Matt Damon, que ninguém sabe que porra de filme é esse. Tem vários textos que falam... já tinha comentado isso aqui. Tem vários textos que falam sobre o papel do homem e da mulher na sociedade, não sei o quê, no mundo de hoje. O filme toca nesses assuntos. E o personagem do Matt Damon se chama Dr. Man. Tipo, ele é o Dr. Homem. Não dá pra ser mais óbvio que isso, né? Fala, pô, o cara que foi pro espaço e ele continua mantendo os vícios do homem, porque ele é egoísta, ele covarde, quer... covarde, mente. Ele é covarde, não sei o quê e tal. Ele tem textos que defendem isso. Pô, o cara representa o pior do homem, ele é o Dr. Man. Dr. Man! Dr. Man! Dr. Man! Tem um monte de filme num filme só, que quando você acha que acabou, não acabou, tem mais. É quando você acha que é outra coisa. E aí, tem uma hora que mistura tudo. E você fala, meu querido, eu não tenho memória. Eu já nem sei mais como é que chama isso aqui. Não sei onde eu tô, em que planeta eu tô, em que ano eu tô. Não sei mais onde eu tô. Você entendeu? E outra, é nessas horas que eu lembrei como o Spielberg é foda pra fazer esse tipo de filme e de momento meloso. É, porque o Thiago odiou o final do filme. Por favor, Thiago, eu quero que você faça uma resenha sobre isso. Eu acho a cena final ali, tipo, encontro pai e filha, ridículo, acho horrorosa. Acho chatiço isso aí. Nossa, eu acho muito ruim, eu acho o diálogo horroroso, quebra o clima total e ainda tem um... É que chegou meio, e aí? E aí, beleza, fia? E aí, beleza, fia? Oi, pai, beleza. Não, então, de boa, é nóis, valeu, falou, é isso. É isso. A pessoa passa o filme inteiro, né, atrás pra falar, da menina, valeu, falou. Ajudando a menina, quando chega, é porque tá velha, ninguém liga pra gente velha. Tipo, isso? Voltei, eu tô aqui na flor da idade, minha filha tá com 200 anos, vai morrer essa merda mesmo, não vou nem dar muita atenção. Pegou o vazar e foi comer a menina mais nova. É isso, gente. A vida é isso. Olha, não é visão isso o final do filme? Esse é o final do filme. Sim. Agora você mandou... Agora você entendeu o que ele tá querendo dizer. Agora você entendeu. Sim, agora você entendeu o Interestelar. É isso, não é? Sim. Omelete Nights. Coração é uma coisa que realmente mexe com a gente. O menino japonês dos 99 iPhones. Acho que a gente tem que falar sobre ele. Não, eu vi essa notícia aí, se ele realmente teve recusado a proposta de casamento dele, bem feito, né? Porque, primeiro que é o seguinte, todo mundo tá falando, o menino burro, menina grosseira. A única pergunta que me interessa e que eu quero fazer é, cadê os pais desse moleque? Mas é um moleque? Quantos anos tem esse cara? É um cara, moleque. Moleque quanto? Peraí, vai, vamos fazer direito esse negócio. Moleque quanto? Eu não sei, eu não vi quantos anos ele tem. Ah, então... Independente da idade, cadê os pais dessa pessoa? Por que os pais? Pra não sentar a mão no meio da cara. Os pais te põem no mundo e você é responsável pelos seus atos. Peraí, você vai gastar quanto? 200 mil reais pra comprar 99 iPhones pra quanto essa menina? Quanto significa? Vamos... Pá, tapa na cara. Dani. Pá, tapa na cara. Daniele. Se ele insistir, você tira a cinta. Pá, toma com cinta. Daniele. Tomar surra de cabo da net. Surra de cabo da net. Uma varadinha assim na perna, eu quero ver se ele comprava um iPhone pra essa vagaba. Não comprava? Mas ele não comprou pra ela, ele comprou pras pessoas em volta, não foi pra registrar? Claro que não, comprou pra ela. Um monte pra ela, fez um coração de fez um coração de iPhone. No chão, para aquela caixa, eu achei que as pessoas estavam em volta, ele... Não, tem que levar em consideração também que ele é programador de computadores, então ele não tem muita imaginação, né? Ele deve conhecer... Ele fez um coração em forma de aparelhos eletrônicos, manifestação física do cara que é um programador de computadores. A Apple, já que todo mundo fala, porque a Apple é a melhor companhia, a Apple que tem o São Steve Jobs, né, que rogar é por nós. Porra, a Apple devia falar assim, não, a gente pega de volta os 99, sem dá problema. Dá o dinheiro pra você. Te devolve a grana. Pra você se internar. Tipo, o negócio é o seguinte. Cara, mas esse cara fez um marketing pessoal incrível. Porque que deve ter de mulher que gosta de um romance, não. Um negócio psicopata, assim. Psicopata, isso aí é psicopata. Isso cara, aí é completamente louco. Caralho, certeza isso. Que tem mulher que fica esse cara. Caralho, essa menina disse não sabiamente. Ela disse não sabiamente. Foi esperta, mano. Se ela tivesse aceitado, essa mulher corre risco de vida. Eu teria aceitado na hora, tá? Agora. Isso é amor, Dani. E o que não, caralho que ela ia fazer com 99 telefones isso iguais? É doença. Isso é doença. Aliás, ela podia botar vários chips, né? E podia trair ele 98 vezes. Revender todos os celulares e foda-se. Eu não entendi o que passou pela cabeça desse cara. Por que ele achou legal comprar isso? Tipo, nossa, meu pedido vai ser super diferente. Olha, você tem que considerar que ele é chinês e como muitos chineses, eles têm dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro. Caralho, tipo, velho, dá pra fazer tanta coisa, sei lá. Aliás, tem que é o dono do Alibaba lá, que é a maior empresa chinesa, não sei o quê, que é o cara, o maior milionário do mundo, ele foi pros Estados Unidos porque ele quer fazer negócio com produção de conteúdo em Hollywood, porque eles não têm nada. Né? Tipo, eles têm o dinheiro e não têm o que ver, não têm como se divertir. Gente, é o país mais triste do cara mundo. Se esse cara tem dinheiro pra comprar 99 iPhones, ele poderia muito bem ter comprado uma chinesa. Já resolveria todos os problemas dele. Resolveu o problema. Quanto custa uma chinesa? Olha, menos que 99 iPhones. Tá vendo? Ainda sobrava um dinheirinho pra ter um iPhone pra ele e um iPhone rapaz, pra ela. Mas deve custar menos que um iPhone aqui no Brasil. Você entendeu? Então ele foi burro. Poxa, chega porra em casa de Ryan Gosling fazendo isso, tava todo mundo... Ah, oh, Ryan Gosling, olha como ele é sensível, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling, se fosse algum... A gente reclama do Jared Leto, mas a gente se livrou do Ryan Gosling ser o Coringa, né? Caralho, queria. Olha... Puta que pariu, vamos pensar sobre isso um minuto. Ryan Gosling, em que filme de Ryan Gosling ele atua? Vamos lembrar um filme de Ryan Gosling que você fala assim, caralho Ryan Gosling, olha só que o Ryan Gosling criou um personagem, olha como o Ryan Gosling está... Aí é que está, Érico, Ryan Gosling. Tem aquele filme indie lá do professor, que ele é o professor, chama Half Nelson, que Ryan Gosling não precisa atuar. Mas aquele filme que ele namora a boneca de a boneca inflável, nossa, esse filme é constrangedor, ele atua muito mal nesse filme. Não, ele não é bom. Eu acho ele um ator. Ele não compromete, mas ele nunca é um. É igual você falou, ele nunca constrói um personagem. Aquele filme Tudo pelo Poder, dele com o George Clooney, o filme é bem legal. Mas ele não é nada, né? No filme, ele é um cara que tá ali. Ele é Ryan fucking Gosling. Ele é Ryan Gosling. Ele é Ryan Gosling. Ele Gosling, ele Ryan. É. E é isso. É. Ele Ryan, aliás, ele Gosling. Nos filmes do Nicholas Hefner lá, o Only God Forgives. E o Drive também. Only God Forgives e o Drive. Ele é um cara que tá caricatura de si mesmo, porque ele não fala nada, ele fica só pousando e sendo Ryan Gosling. Ele Ryan, ele Gosling. É isso que ele faz. O nosso Drive, cara, nossa, tá pra surgir filme tão super valorizado que tem esse Drive. Pô, eu gosto de Drive, acho bem legal. Ah, não, é super estimado demais. É um filme, é um filme estiloso, cool, assim, sabe? Você é tudo que é feito está cool. Com inveja de Ryan Gosling. Aliás, se você encontrar alguém, se você combinar de sair com alguém que tem a jaqueta do escorpião do Drive, você, por favor, você pega o que você encontrar na rua e dá na cabeça, na hora. Assim. Gente, que ódio. Qual o problema? O filme não é uma obra-prima, mas não é ruim também. Não, é o problema da jaqueta. Aquela jaqueta, não dá pra você usar esse negócio na rua. E o... Eu gosto do começo do filme, aquela cena lá do carro. É pô, bacana. A cena do elevador é legal também, ele esmagando o cara lá. Ah, não, é legal. O resto eu não gosto. Eu acho, tá eu acho aquele filme criado muito pra ser cool, até funciona, mas não é pra ser o filme que, tipo, caralho, filme do ano. Pô, é um filme legal de ver, é bom de ver. É bom de ver. Você pronto. Põe lá, dá play e fala, nossa, é um filme legal, diferente, bacana, beleza, próximo. Isso. Não, mano, Drive, velho. O Ryan Gosling vai ser o Coringa. Que o Ryan Gosling vai ser o Coringa, caralho. Precisa ser ator pra ser o Coringa. Nicholson foi o Coringa. Jack Nicholson. Ele Jack e ele Nicholson. Ele não Ryan, ele não Gosling. Ele Jack e ele Nicholson, tá? Podia ser música do El Chan isso aí. Ele no Ryan, ele no Gosling. Ele no Ryan, ele no Gosling. Ele no Ryan, ele no Gosling. Você tá com inveja. Tô com inveja, sim. Você tá com inveja, porque o Ryan Gosling precisa de parece que você sabe que você devia começar a fazer? Comentar no YouTube. Ele no Gosling. Ele no Ryan, ele no Gosling. Você devia começar... Daniele, você devia começar a comentar no YouTube, porque esse tipo de comentário que você acabou de fazer é comentário de comentários do YouTube. Você tá com inveja. Você tá com inveja. Mas é inveja, é um recalque seu. O Jared Leto, eu não achei uma escolha. Tá aí um cara que... Ele se dedica aos papéis dele. Ele fez aquele papel lá do assassino do John Lennon, o cara se dedicou, aquele papel que ele fez no... O Requiem para um Sonho é bom também, o Senhor das Armas. Sim, ele é um cara que... Clube de compras. Clube de compras delas que ele ganha. Assim, uma coisa que ele faz, independente do sujeito que ele é, do cara boçal que ele pode parecer, ele se dedica aos papéis que ele ganha no cinema. Ele é boçalzinho, na vida real ele é bem boçalzinho. Então, ele pode ser boçal, mas que ele se dedica aos papéis, ele se entrega... Ele se entrega. E tá aí um cara que... Um personagem que precisa de entrega é o Coringa. É o Coringa, exato. Pois é. E eu gosto que esse... Tipo, o Jared Leto, ele tem um negócio meio... Ele é esquisitinho. Ele é tipo lagartixa, sabe? Aquele negócio... Que você, olha você o recalque assim... de novo, gente. Ele é tipo lagartixa. Pra ser o Coringa, você tem que ter um pouco desse negócio. Ele é tipo lagartixa. Aquele negócio que você olha assim, tá na parede, não, não vem pra cá. Não vem pra... Fica aí. Nossa, não, vem pra cá. Não vem pra cá, fica aí onde você tá, na parede. né? E eu vou ficar aqui. Mas eu tô de olho. Não quero que você se aproxime. Então, imagine uma lagartixa vestida de coringa. Caralho, eu não quero aquilo perto de mim. É o psicopata perfeito. Eu não quero perto de mim. Jared Leto vestido de coringa. Então pode ser a coisa mais assustadora que você já viu no cinema. Eu pensei agora que eles podiam botar o Christian Bale de coringa. Caralho, Hessel. Os fãs iam, velho. Caralho. Pirado. Christian Bale pirado. Christian Bale psicopata americano de coringa. Não, nem o psicopata americano, daquele do... O maquinista. Do operário. Christian Bale do operário, ele vai de novo perder 120 quilos. Nossa. Ficar só... Ficar aquele osso lá, assim... Ah! Ou então o craqueiro lá, o cara do craque do filme do Mark Wahlberg lá, o Not You, Not You, o lutador. Que lutador ele também. Tá bem nóia nesse filme. Ele tá nóia total. Tá aí, tá louco. Caralho, Christian Bale com coringa. Nossa, Hessel, você devia ser diretor de casting agora. Você matou. Aí, ó, Warner Brothers. Agora, entendeu? Vamos combinar que aquela mulher que vai ser a Arlequina, ou pode ser a Arlequina, que é a Margot Robbie. Ela é linda, né? Mas eu acho que ela é subaproveitada como Arlequina, se ela for Arlequina. Ela tinha que ser a Capitã Marvel, entendeu? Ela tinha que ser uma gostosa de maiô, assim, pra voar e socar todo mundo. Ela tinha que ser clonada. Olha, eu vou te dizer alguma coisa. Minha atriz favorita do momento é essa mulher aqui, ó. Porque agora eu recebo fotos dela exclusivas no meu celular. Ah, Kate Cast. É, quem que é essa menina? Ela faz Katie o quê? Cassidy, faz Arrow. E ela vem pra Comic Con Experience. Ah, tá. E ela me mandou as fotos do Ah, ela tá visto. Te mandando fotos, do visto, Érico. Pro visto. Aham. Entendeu? Olha aqui, ó. É foto de visto, ah, ó. Já entendi tá por que ela vem pra Comic Con. Entendi. E a única pessoa no planeta que fica bem na foto do visto. Pô, olha, moça bonita essa daí. Olha tá aqui. Te mandando fotinho. A gente não vai mostrar isso aqui. Isso aqui não pode sair daqui, tá? Então, você de casa vai só imaginar... Olha, bonita. A mina gata na foto do visto. E ela mesma que tirou essa foto aqui, você viu? Ela fica, você viu que é selfiezinha? Tá te mandando selfie. Eu tenho uma Érico. Selfie da Kate Cassidy no meu. Ah, que curioso. Olha aqui. Lá na Zona Norte isso não é aceito, não, viu? Só queria te dizer isso. Queria dar esse recado pra você. Não me lance. Quero falar das peladas de Porto Alegre. Eu acho que é viral isso aí. Eu também acho que é viral. Gente. Eu acho que é legal. também acho legal, acho que as pessoas têm que correr e tal. Mas agora um cara saiu pelado. Não, de boa, velho, é a vida, vai. Mas por que eles estão saindo pelados? Eu quero saber. Eu acho que é campanha de marketing também. Eu acho que é marketing porque as minhas são muito malhadas. É muito gostosa, assim. É. Tipo, eu vi uma foto de uma mulher de costas, foi, velho, sabe? Não, não tem uma... É, mulher com uma marquinha de biquíni bem feita, sabe? É, uma puta bunda. Bundona. Exato, bundona. Ah, só pode gorda e feia tirar roupa. Sabe? Não, mas quem se dispõe a ser ativista, assim, não sei o quê, não se preocupa com malhação, entendeu? Se preocupa com coisas normais, de seres humanos normais. Tipo, se uma pessoa, vou acordar, tipo, hoje eu quero ir pelado. Não vai ser Keira exatamente... Keira Knightley, seu topless, que eu tenho mais peito que ela. É, tipo isso. Não acho que ia ser uma pessoa... Sabe? É tipo, que tá, ela fala, não, estou preocupada com meu corpo. Este é meu corpo, vejam. Este é meu corpo. Que finde o tabu. Não fazer, olha, vamos pegar 5 gatas gostosas, bunduda, tal, e... Nossa, mais uma pelada correndo em Porto Alegre. Mais uma pelada correndo em Porto Alegre. É agência, certeza. Eu acredito. Gente, ah, então tá. Mas se não for... Não tinha pensado por esse lado. Mas se não for, que a moda pegue. Beleza, vamos lá. Não pega não. Aqui é que nem a calça do Beetlejuice. Começou, tipo, eram umas meninas bonitas que usavam e tal. Agora aí você começa e chega lá, sabe? Pô, porra, você tá na... As demônias, só as demônias. Só as demônias passam na frente da minha casa lá. Na minha casa só tem... De Beetlejuice? Nossa, aí você vê, faz que ela... Tipo, não fica bem no seu corpo, entendeu? Caralho, a calça do Beetlejuice. O espírito do Beetlejuice, aliás, ele se formou... De todas as calças que estão guardadas, guardando rancor no armário de todo mundo, que ninguém usa mais. Usou durante 2 semanas e ninguém pode usar mais, porque a moda passou, né? E agora essas calças estão todas guardadas aí, acumulando churume. Daqui a pouco volta. Ah, então tá, olha, foi um prazer, viu? Eu tenho que ir pra malhação agora. Você vai pra malhação, Dani? Eu estou malhando, Érico. Você tá ficando gostosa pra Comic Con Experience? Também. Olha isso só, hein? Muito bem, Dani, isso muito aí. Bem. Parabéns. Mas você já escolheu com preguiça, seu cosplay? Você sabe, né? Então, você já escolheu seu cosplay? Eu tô me empenhando muito na malhação. Você faz aquele de bunda? Você tá com preguiça disso também? Tô também. Você faz aquele com chute pra cima? Aquele é legal. Aquele... Chute pra cima? É, aquele que fica de 4 com peso no tornozelo. Não, eu não posso pegar peso, porque eu tenho artrose na coluna. Nossa, que velha. Que velha. Eu sou velha. Eu posso fazer bike, esteira e aquele que faz uns negócios assim. Ah. Que faz assim. Transporte? É, transporte. Não é malhação isso, né? É, sim, é aeróbico, é. Dá pra fazer um exercíciozinho. Dá, mesmo. Ou já dá pra dar uma definida, assim. É, perder um pouco dessa capinha de gordura, né? Perder a capinha de gordura. Teu que cu, na picanha, né? Ah, Omelete Nights. Virei fiscal de vestibular porque ganhava 100 conto. Na época, isso lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, ainda era valia dinheiro. Alguma coisa, ainda era dinheiro. Porra, velho, era uma carpa. Carpa quando caía no bolso. Eu pensei na carpa ontem. Falei, nossa, hoje em dia você vai tirar dinheiro, você tira... Né? Fala, pô, preciso de 50 pro táxi pra ir, 50 pra voltar, já é uma carpa por dia. Pois antes a carpa dava um mês, velho. O problema é que aí os vestibulares da Casper foram lá pra Zona Norte, lá perto da Cruzeiro do Sul, e aí era um rolê, só de gasolina já dava tudo. Puta, isso. Puta, vai falar mal da Zona Norte de novo. Mas era longe, né? É longe, Zona Norte é longe, o que eu posso fazer? Casa Verde é perto. A Casa Verde é perto. A Casa Verde é perto. Eu descobri esse fim de semana que Santana é tipo um... parece um planeta do Interestelar. Ah, porque tá. Você vê, você vai lá pra Santana, fala assim, ah, eu sei de um lugar que é aqui em Santana. Fala, vamos ver onde é. Tipo, caralho, 25 minutos pra chegar lá. E é Santana ainda, entendeu? Santana é muito grande. Puta que pariu, que bairro é esse, velho? É tipo Santo Amaro. O meu bairro eu atravesso a pé. Eu vou de um ponto do meu bairro até o outro. E provavelmente leva os 25 minutos. Desculpa, se o seu bairro é medíocre a esse ponto, pequeno, o meu bairro, meu bem... É muito hypado, desculpa. É, não é um bairro, tem que ter de seção, tem que seccionar esse... Né? Tem que ser um distrito. O meu bairro é outros 500, aí, tá? Aconteceu uma única vez que eu tava lá dando a prova e tal, aí ficava pagando de gostoso, porque, né, você fica em cima lá, só de pé, do lado da mesa, olhando fazendo decote. A prova, não sei o quê, todo mundo lá tremendo, com o cu na mão, fazendo a prova, vestibular, é o futuro da carreira, o futuro da vida, e você lá só assoviando, né? Aí, beleza. Aí, um dia, um desses anos aí, a menina foi entregar a prova... Ela deixou a prova na mesa, assim, ficou me olhando, olhando, olhando. Eu não entendi porque ela ficou me olhando. Aí fui olhar na prova, na hora que abri a primeira página, assim, tinha o telefone dela no verso da primeira página. Aí sim. Aí sim, né? Você ligou? Aí você viu vantagem. Aí eu vi vantagem. Não liguei porque tava abaixo do padrão, né? Mas... Que isso? Meu Deus! Mas o que tava abaixo do padrão? Padrão assim. A menina ou a prova? Você chegou a ler a prova? Pra ou você olhou o telefone, tipo, os dígitos eram de Santana e... É, você achou falar, melhor não. Era o início é, de você Santana não vou frequentar lá. Essa não, merda. Seria legal se eu tivesse lido a prova pra saber se a menina... Inteligente pena, ou não. Não. Não, mas eu não cheguei a fazer que isso. Que isso? Era 292. Dá pra 292. Eu prefiro Santana. É. que avalia pelo telefone, né? É, eu já fiz isso. Eu já avaliei pelo telefone. Puta, muito longe da minha casa. Cara, quantas vezes já não fiz essa... Tipo, você pergunta. Érico, São Paulo é gigante. Foda-se. É gigante. Sim. Como é que você quer justamente ter a sorte, ganhar na Mega Sena da virada e encontrar uma pessoa legal, incrível, no teu prédio? Não existe isso. Não, você no meu prédio, São Paulo, não. No meu não prédio, não. Isso. Você pode encontrar uma pessoa legal e incrível em São Paulo em qualquer lugar, mas, pô, se morar perto do metrô vai ser muito melhor. É, porque não, morou óbvio. Perto do metrô é, tipo, né, tá ali pertinho, é, tipo... Tá rapidinho pra você chegar em qualquer lugar. Pô, eu saía com uma mina que descobri que a casa dela era em Cotia. Tá porra. Não tem futuro, velho. Não tem futuro. É tipo, Cotia é o Capuleto do geográfico, sabe? Não, Cotia eu concordo. Então, Santana é quase a mesma coisa. Santana não é Cotia. Cotia... Tem metrô. Né? Santana tem metrô. Não, não existe futuro, isso é relacionamento à distância. Tipo, porque eu tô lá, eu vou estar em casa, tô de cueca. Daí ela liga, fala, nossa, tô hot hoje. Fala, aí eu vou olhar, fala, peraí. Eu vou ter que me vestir, aí eu vou ter que descer, pegar o carro. Isso que eu não tinha carro, eu não tenho carro hoje. Eu não tenho carro. A área de delivery ficou muito mais prejudicada. Claro que você chegou na casa dela, já tá na época dela menstruar, já passou. Já passou. Já, se bobear, já tá menstruada quando eu chegar. E aí, sabe? Não, mas isso você pensa porque você tá mais velha, a gente tem preguiça depois de uma certa idade, eu sei porque eu sou assim. Mas quando você tem 18 anos, você vai, você desbrava mundos, entendeu? Ah, é, isso, atrás de uma vagina. Você vai pra onde? Pra Carapicuíba, se te verdade, chamarem. Verdade, eu fui pra entendeu? Uma você vez vai, pra vai Salto. Feliz. Salto. É. Você vai feliz, Salto? Santana de Parnaíba e vai sorrindo, maravilhoso. Outro dia eu não sei pra onde eu tava indo que eu passei por Salto. Eu falei assim, caralho. Salto tem pista de snowboard sem neve, sem gelo. Já viu? Eu passei e falei, aqui é Salto. Snowboard sem uma neve. Vez eu vim comer uma mina aqui em Salto. E aí eu falei, porra, eu não acredito que eu levei 3 horas pra chegar em Salto. Pra comer alguém? É. Ah, mas é assim, de né? Dois Shopping. Shopping segue. Nossa, hoje em dia é que hoje em dia é dois bairros a regra. É a regra dos dois bairros. Regra dos dois. Antes eu cruzava esse estado por uma vez. É, mas é porque a gente tá velho. Você fica com preguiça. Chama regra do dois barra, erro. Nesse caso específico, eu tava horny. Tipo, tinha uma mina dando em cima, né? Essas piriguetes de Facebook e tal. Piriguete de Facebook, é uma categoria. Não era nem Facebook na época. E aí eu tava lá, ó, um beijo pra todas as minhas amigas piriguetes do Facebook, tá? As negas se ofendendo agora nesse momento. Aí eu tava lá, e pior de tudo que vou receber um monte de mensagem agora. Vai. É o piriguete de Facebook, né? Desculpa. E aí eu tava lá, falei, pô, não, tô horny hoje. Então, hoje tem que rolar alguma coisa e tal. Aí acionei uma. Falei, você não quer vir aqui e tal. Aí me deu trabalho. Peguei, juntei, fiz alguma comida lá que tinha em casa, que aí é fácil. Mas eu sei que ela não tem carro. E eu sabia também que ela mora com os pais, que ela tinha que dar muita explicação, né, pra onde tava e tal. Então isso me dá uma segurança. Fala, eu sei que ela não vai querer dormir aqui, porque ela vai ter que. Os velhos vão encher o saco dela. E aí eu já coordenei tudo pensando no horário do metrô. Pra ela ir embora, entendeu? Pra vazar. Olha, não é bom isso, não é genial? Genial. Tipo, já marquei para as 8h30, porque às 8h30 dá tempo. Você janta até as 9h30, daí depois... 8h30 é bom também, porque dá tempo de você, né? Depois botar o seu pijama, tomar o seu chá e dormir tranquilo. Foi tranquilo. Né? Tomar o seu chá. Fazer a higienização. Higienização. Meu depois, Deus. Pós-coito. É isso. Muito bem. Muito bom, um muito obrigado. Um abraço a todos. Viu? Um abraço. Vamos assistir Interestelar. De novo. Pra ver se entende, né, seus burros. Pra ver se entende. E até lá. Até mais. Um beijo. Ah, omelete! Ah. Omelete Nights! Hasta la vista, baby.